Hoje eu não sei se o tema vai agradar a todas as pessoas, mas é um tema bastante interessante que a gente precisa comentar, que é a hora do adeus, né? Nós fomos criados, nós somos um espírito criado por Deus, um espírito eterno. Mas o nosso corpo físico não. O nosso corpo físico, ele perece. E a gente tem várias encarnações, né? Até tem pessoas que podem dizer assim, mas por que que Deus então não fez já o espírito perfeito? Para que que a gente tem que passar por todo esse processo de encarnações e encarnações para que a gente possa aprender e evoluir para chegar à perfeição? Mas vocês já viram alguém que ganhou tudo na vida assim de mão beijada, sem esforço nenhum, valorizar isso? Não, né? As pessoas, quando ganham as coisas muito assim, né, não valorizam. Então, Deus criou o espírito para que ele fizesse a sua caminhada. Para que ele, porque Deus criou ele simples e ignorante, através das várias encarnações, passando por todos os reinos e depois encarnando, reencarnando e reencarnando, é que o espírito vai adquirindo conhecimento, vai se tornando, né, um ser humano melhor, né? E nessas idas e vindas, né? Aliás, essas vindas e idas, a gente chega um dia aqui na Terra, né? Uma nova encarnação, sabendo que vai ter um final, que o nosso corpo físico vai perecer. Porque quando nós chegamos aqui, nós já chegamos com uma dose de fluido vital para durar tantos anos. Cada um, né, tem o seu tempo que vai ter aquele fluido vital para se manter aqui na Terra. Muitas pessoas acham ruim a gente falar sobre morte. Ah, para que falar em morte? A gente, o espírita, ele fala na morte só do corpo físico. Do corpo espiritual, do nosso espírito, é desencarne. Por que que é desencarne? Eu sempre comparo nós como se fosse uma laranja, né? Tem a parte amarela que é a casca, que é o nosso corpo físico. Tem a parte branca, que da laranja, que tem aquela partezinha branca, né? Que é o nosso perispírito, que é a forma da nossa essência, que é o suco da laranja, né? Então, tem todas essas camadas. E o perispírito, pelos que eles nos passam nos ensinamentos que a gente aprende, que vamos dizer, aquela partezinha branca da laranja que liga um ao outro, chama-se um fio prateado. E este fio é desligado na hora do desencarne. E as pessoas, às vezes, têm medo desse momento, né? Porque, ai, mas como é que vai ser? Como é que eu vou me sentir? Porque eu não sei. O desencarne é indolor, segundo as comunicações dos espíritos e da ciência. O problema, quando é sofrido, quando é o nosso apego as coisas materiais, a nossa família, que faz esse momento ser mais sofrido. Por isso que a gente tem que trabalhar em nós o desapego, né? Saber que nós vamos perecer um dia. O nosso espírito não, ele vai voltar num outro corpo saudável, perfeito. As dores que vamos sentir, o mal-estar é consequência da enfermidade que vai nos levar ao desenlace, ao desencarne. E muitas vezes a morte súbita, né, isso é mais sofrido porque a pessoa não está preparada. Então, eu sempre falo, e falo isso com minha família em casa, e sugiro que cada um de vocês façam isso. Falem sobre o assunto. O morrer é tão natural. Quando nós nascemos, nós já vivemos com a certeza de que vamos morrer, né? Vamos desencarnar um dia. Vamos conversar, principalmente nos almoços familiares, quando estão todos reunidos, para deixar claro certos detalhes. Olha, eu quero ser doador, eu não quero ser doador. Deixar isso claro, porque nenhum pai ou mãe pode doar órgãos do filho se ele não disse que ele quer ser doador. E nenhum filho pode doar órgãos dos seus pais se isso não ficou claro. Tu não pode doar o que não é teu, né? Então, esclareçam isso. Eu quero ser doadora, eu não quero ser... Bom, eu não sou doadora porque já não tenho mais nada de bom para doar mesmo, né? A essas alturas da vida, já não tem nada, né? De deixar claro, eu quero ser cremado, eu quero ser sepultado, porque isso também é um outro assunto que precisa ser esclarecido antes. Porque também tem a pessoa tem que estar preparada para esse momento. Às vezes a pessoa diz, eu não gosto de falar em morte, eu não penso em morte. Temos que pensar assim, temos que nos preparar. Porque quanto mais preparados nós estivermos para este momento, mais fácil será o nosso desencarne, né? Menos nós iremos sofrer. Então, é muito importante a gente conversar com a família sobre isso, né? Tem um livro, se eu não me engano, é no livro Valeu a Pena, é o relato de um espírito que ele coloca assim. Eles já eram um casal idoso, estavam só os dois em casa, e ele aquele dia se sentiu meio amolado, assim. Ele era espírita, atuante, né, na casa espírita, fazia estudo, tinha todo o conhecimento necessário que a gente precisa. E aí ele se sentiu meio amolado, né? Ele foi, sentou no sofá da sala, a esposa dele foi lá, sentou também, disse para ele, deita a cabeça aqui no meu colo, fica deitadinho que vai te passar esse mal-estar. Dali a pouco chegou a equipe da espiritualidade e disse para ele, chegou o momento. E ele, né, conversou, a comunicação do espírito é mental, né? Conversou com eles e disse assim, mas me deem um momento porque meu filho não está em casa ainda. Ela está sozinha. Eu vou ajudar no meu desencarne. Mas deixem ela adormecer, façam ela adormecer, para que ela só acorde quando o nosso filho chegar. Eles concordaram, porque ele era uma pessoa que tinha merecimento, e ele mesmo ajudou no desencarne dele, né? Quando o filho deles chegou, acordou ela, disse, mãe, e aí chamou ele e viu que ele tinha desencarnado, né? Então, a gente sabe que esses processos podem acontecerem assim de repente, por isso que a gente tem que ir se preparando para esses momentos mais complicados, assim, né? E a hora do adeus, até tem uma obra espírita do Luiz Sérgio com esse título, A Hora do Adeus. É esse momento quando a gente vai deixar esse corpo e vai voltar para casa, que a nossa casa verdadeira é a espiritualidade, para a gente vir com um corpo mais jovem, mais saudável, claro, né, para começar uma nova trajetória terrena. E aí eu pergunto o seguinte, será que nós sabemos nos portar, nos comportar em velório? Será que nós realmente, quando vamos a um velório, nós vamos para ajudar aquele espírito que está deixando o corpo físico? Porque assim, ó, o que ajuda neste momento é as nossas preces, é o nosso silêncio, porque silêncio é prece. E a gente tem visto, isso é uma coisa muito comum nos velórios, as pessoas ir para lá. Ah, porque fazem tempo que não se encontram, dão risada, se abraçam, negociam, vendem boi, compram casa, vendem carro, enfim. Não vá se vá para fazer isso. Porque dessa forma estão atrapalhando o momento que a espiritualidade está atuando para tirar o espírito daquele corpo físico. Porque muitas vezes o espírito é tão apegado à sua matéria, tão apegado ao seu corpo físico, às suas coisas, que ele leva horas, às vezes leva dias, meses, anos para deixar aquele corpo. E aquele momento ali é importantíssimo o silêncio e o momento de oração. Porque se a gente quer ajudar aquele ente querido que partiu, se é para fazer isso, não vá. Fique em casa e faça uma prece para ele, para que ele parta tranquilo, porque o espírito está presente ali, ele está vendo. Uns se divertem, segundo fala no livro, uns se divertem com o choro dos outros. Naquele momento, as pessoas se tornam transparentes para eles. E eles sentem, eles veem aqueles que estão com falsidade e aqueles que são sinceros. E eles sentem assim também que muitas vezes já estão pensando na herança que está ficando. Isso é sofrido para o espírito. Isso massacra o espírito, faz o espírito permanecer ali, né? Ou se foi uma pessoa que não foi muito benquista na sociedade, os pensamentos que passam na mente da pessoa quando está ali no velório, o espírito está sentindo. O espírito está captando aquilo tudo como se nós estivéssemos falando para ele. Então, é importância de saber se comportar no velório. Chegar, fazer a prece ali para aquele espírito, sentar, ficar em silêncio, cumprimentar a família, é lógico, sentar, ficar em silêncio. Desta forma, nós vamos estar auxiliando aquele espírito que naquele momento está partindo. E que Deus permita que nós possamos ir nos preparando, pensando nisso. Não vou dizer que isso se torne uma ideia fixa na cabeça de cada um, porque, né, ninguém sabe essa hora. Mas vamos pensar que esse momento vai chegar. Mais cedo, mais tarde, esse momento vai chegar. Estou feliz da vida que eu estou ficando velha, que diz que quando a gente fica muito velho, a gente não percebe quando desencarna, porque todos os dias a gente vai perdendo um pouquinho do fluido vital, que quando a gente vê assim, foi-se, né? Então, vamos pensar nisso, né? E pedir a Deus que nos auxilie para que a gente possa se preparar para esse momento. Tá, minha gente?